morte e cosa, uno fa filo e il fondo. Negative takeoff, wind 140 degrees, 06 knot, Europa 084. Alpha 084, clear, F1 at 35, departure control on 19 at 35, small H. 119 at 350, Alpha 084. Good afternoon, Alpha 084, proceeding clear. Salvador, Europa 084. Salvador, Gustavo, Europa 084. Salvador, Europa 084. Go ahead. Can you confirm 119.350? 119 decimal 35, exactly. 119.35, and no answer in this question. Salvador, good afternoon, Europa 084. Salvador, Europa 084. Europa 084, radar counter on departure, climb level 310, un poco de departure. Un poco de departure, climb level 310, Europa 084. Salvador, TAM 3178 para o pushback no 7. Autorizado, time táxi, TAM 3178. Brazil 84, call now receive center frequency 126.85, if on level 125.45. 4 5 6 enable and 126.5, I understand the primary. Primary frequency 126.85. 126.85, thank you. Mais, boa noite. Salvador 31178 para o táxi, estamos com 123 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos até Aracaju. Com 3178, táxi livre via Juliette Alfa, próximo ponto de espera da 10, chame pronto, ajuste no 0 no 5. Juliette Alfa chamará 31178. Salvador 31178, ponto de espera da 10 para 1. 3178, a linha decola. Livre ingresso via Charlie, vento 160 graus, 062. Livre decolagem da 10, 3178. Oi, Salvador, gol 606. 1015, informe sobre os outros. Eu vou ter aqui, dado 306. 706, confirmando, é 90 metros? Afirmativo, 90. Ok, obrigado. Roma 606, livre pouso, pistola 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso, gol 606. São 3178, decola 48, controle 119.35, bom dia. Ok, 1935, obrigado, bom serviço aí. Confirmando a frequência controle 119.8. 198 então, obrigado. Três 3178, boa noite, contato radar. Saí da PUCA, suba ao nível 330. Está livre de desvio 3178. E agora como é, sabe? Solo 606, solo ao 50, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 08. Alfa Juliette 08, gol no 606. Chame agora a torre 118 decimal 30. Salvador, boa noite, até 3520. 31978, chame agora centro Recife 126 decimal 85 e alterna 2545. 90 metros. Equipe pouso, gente, da cabeceira deslocada, na 35 para 0. Sim, 3520, solo 58, livrando à direita, táxi de Alfa, Índia, gate 02. Alfa, Índia para 02.